Sejam bem-vindos a mais um Primeiro Disparo, e no programa de hoje falaremos de duas séries, Perdidas e Siderais. Acho que é Perdidas e Siderais, viu o trocadilho? O trocadalho. O jovem gosta de trocadalho? O jovem adora o trocadalho, porque é um meme. Jovem... Será que um dia eu vou virar meme? Ah, cara, eu espero que sim, porque meme dá dinheiro. Meme dá dinheiro pra caralho, cara, essa é real. Então, hoje falaremos de duas séries que estão ambas na Netflix, no Paga Nós, né? A gente tá falando de muita série do Paga Nós ultimamente, nessa correria de gravação que a gente tá arrumando, que, gente, a gente tá gravando um monte de episódio, tudo na correria, cara, pra poder vocês não ficarem sem programas nas férias. O que a gente pensa nos nossos ouvintes, né, cara? A gente tá dando um presente pra vocês. Exatamente. Vai ter cash as férias todas. Sempre vai ter uma série pra você assistir durante as férias. Mas, olha só. Enfim, a gente tá gravando, né? Por que eu tô falando que a gente tá gravando na correria mesmo? Até esqueci. Tá calor pra caralho, aí o cérebro funciona diferente no calor. Ai, ai. Mas enfim, iremos falar de duas séries. A primeira que iremos falar será Perdidos no Espaço. Essa aqui é uma refilmagem da série antiga, que você falou que também era um livro, né? Exato. Bem antigo. A primeira série é de 65, olha aí. Então, já dá pra saber que vai ter altas referências pra quem viu a série antiga. Eu acho que dos nossos ouvintes... não sei, provavelmente poucos devem conhecer, né? Porque se tratando de uma série tão antiga assim, só o Nerdmaster, que é o Matusalém da internet, ele conhece tudo. O Matusalém, ele tava aqui, ele falou que se abra os bits, que se abra os torrents. E a segunda que falaremos será Final Space. Essa que pode ser considerada uma animação arte, não, né? Cara, Final Space pode. Acho que não. Não, porque a animação arte, que o meu critério que eu estou estabelecendo no cast de animação arte é animação que seja muito bonita e... não de texto, mas de visual. Isso, em questão de beleza, não. Na verdade, ela pode ser categorizada na Simpsons, porque é uma animação bem simples, na real. Mas em quesito história, eu vou falar pra você. Sensacional. Então, beleza. Então, partimos agora para as séries e sobe a música e vem com a gente. Vamos lá, começando com a nossa primeira série, Perdidos no Espaço. Agora, a refilmagem da série antiga, como a gente já comentou no início do episódio. Ela é uma série de ficção científica, também esbarra ali em aventura, mas ela fala basicamente e mais profundamente do drama familiar. Ela é uma série que conta aí com episódios mais longos. Então, os episódios vão aí de 50 a 65 minutos por episódio. Ela foi criada por Erie Allen, que também foi o mesmo criador da série original, então a gente pode esperar aí referências fiéis à série original. Foi desenvolvida aí pelo Matt Sazama e pelo Burt Sherpless, que são todos americanos, na verdade, e o diretor dela, dentre outros, é o Zach Ersing. É, isso aí. Produzida pela Legendary Television, né? Sim, foi produzida pela Legendary e estreou agora pelo Netflix no dia 13 de outubro de 2018. Então, teve uma temporada no ano passado, já teve a confirmação para a segunda temporada agora, em 2019, e ela é uma série que pode ser considerada longa por conta do tamanho dos episódios, mas ela tem aí 10 episódios por temporada. Então, você faz aí uma introdução da série para a gente poder conversar aí um pouco sobre o primeiro episódio? Faço sim, senhor. No ano de 2046, né, estamos apresentados à família Hobson a bordo da nave espacial Júpiter 2, que é uma das várias naves que estão indo para uma colônia espacial, sabe? Isso. isso. Eu ia comentar justamente isso. Eles estão, na verdade, fugindo, né? Isso, fugindo da Terra, que deu merda na Terra. Então, eles estão embora nessa espaçonave. Porém, a espaçonave sofre um acidente e ela cai entre um rasgo espaço-temporal e ela cai em um planeta isolado e desconhecido. Então, temos que ver a vida e o dia-a-dia dessa família sobrevivendo a esse planeta e tentando arranjar um jeito de voltar para, entre aspas, casa. E sim, é uma série com construção em relação familiar, né? Exato. É basicamente o tema principal da série. Isso. O primeiro episódio, que é chamado de Impacto, ele tem 68 minutos de duração, ele conta exatamente esse enredo que eu contei agora. Eles estão indo pra essa colônia espacial e sofrem um acidente que jogam eles em um outro planeta deserto. Nesse episódio é legal que a gente vai vendo, entre cortes de cenas e cena, a relação familiar, a apresentação de personagem, personalidade de cada um, como eles vão interagir e como essa família vai sobreviver nesse local. E tem a apresentação do único meme que eu conheço dessa série, que era aquele, é um robô antigaço, cara, que ele balançava os braços e ficava falando assim: perigo, perigo. Era, cara, é só esse meme que eu conheço, cara. É o robô que é amigo do personagem criança, no caso. Que é o Will Robson. Enfim. Então temos apresentado para a família de Robson, né, que ela é composta pelo pai, John Robson, interpretado pelo Toby Stephan. Ele é um ex-fuzileiro naval e o pai do Will e da Penny. O Will é o filho mais novo, que é o William Robson, que é interpretado pelo Maxwell Jenkins. E ele é casado com a Molly Parker, que ela faz o papel da Maureen Robson, que é uma comandante da nave e engenheira. Ela é foda, né, cara? Porque toda mulher que é engenheira Já chega com moral, ainda mais no espaço, onde o que você mais precisa num planeta deserto e desconhecido é engenharia. Engenheira é geralmente o rei. Então, ele também tem uma filha mais velha, que é a Judy Robson, e eles também têm uma outra filha, né, que é a Penny Robson, que é a do meio, que é a garota do meio. E são três filhos, e um pai e uma mãe, uma família normal, tradicional, que tem a ajuda do robô, que é uma repaginada do robô antigo, graças a Deus, né, aquele parada escrotaça, com um braço de mola, batendo, falando merda. Cara, imagina se fosse um robô antigo, como é que seria esquisito. Ah, seria bizarro, até se ele fosse, tentassem fazer uma coisa mais moderna, mas mais fiel pro robô antigo, eu acho que ainda ia ficar bem bizarro. É muito bom, cara. Mas enfim, agora falamos sobre o episódio em si. Eu não assisti a série antiga, então não posso falar sobre referências, esse tipo de coisa. O meu primeiro contato com essa série foi justamente o meme, e eu tô vendo agora, e baseado no que eu vi nesse episódio, eu gostei muito. Cara, uma coisa que a gente já falou no começo, né, essa série é muito, mas muito, muito bonita mesmo. Então, você pode esperar uma parada com qualidade, né? Estilo assim, HBO. Né? Produção estilo HBO. É um negócio que você fica de queixo caído quando você começa a ver as cenas. Eu acho que por conta disso, até os episódios deles são longos, porque é como se você estivesse assistindo ali uma sequência de filmes. Sinceramente, e... muito bom. Não, e eu digo mais, cara. O gráfico dessa série é muito melhor que um monte de filme aí, cara. Bem melhor. Porra, puta que pariu, cara. É muito, muito bonito mesmo. Quem me der. Se o Dr. Who tivesse esse gráfico, eu seria melhor. Nossa. Atacando o Dr. Who gratamente. Eu acho que se deve até um pouco do fato de que o cara que tá produzindo a série agora ser o mesmo cara que produziu a série original. Então, tipo, tem todo aquele carinho. E por conta disso, a série tá sendo assim tão bem produzida. Exatamente, cara. A série teve uma aprovação de 68% no Rotten Tomatoes, o que é uma média considerado mais ou menos, não é alta, nem boa e tal. Então podemos ver que deve ter alguma enrolação, alguma barriga que deve se manter durante o episódio. Porém, baseado nesse primeiro episódio, não senti barriga alguma, senti apenas vontade de assistir mais, que eu achei realmente muito legal, cara. Tudo muito bem encaixado, a história ela flui. E ela, a partir do momento da praticamente da segunda cena, ela entra num clima de ação dessas de filme de desastre, que é uma pegada frenética, assim, você vai ficando tenso ali à medida que as coisas vão acontecendo, porque você consegue sentir o peso de, meu, deu bosta, a gente caiu num lugar completamente desconhecido, e o que a gente vai fazer, como é que a gente vai se virar, como é que a gente vai sair daqui. E não só isso, né, cara? Você também tem drama familiar. Eu admito que entrou, caiu um cisco no meu olho na cena, numa das cenas finais do episódio, não vou dizer o que que é e tal, que é realmente emocionar e você realmente pensa, caralho, vai dar bosta mesmo. Não tenho o que fazer mesmo, cara. Eu vou falar que esse negócio do drama familiar, eu particularmente era uma coisa que me afastava dessa série até então. Eu assisti a série pra gente gravar o episódio, então eu tive aí um primeiro impacto real com esse primeiro episódio e eu não sou muito desse negócio de drama familiar e tal. Então eu tava me mantendo distante, mas pelo menos no que apresentaram aí no primeiro episódio, é um negócio que assim, você consegue se colocar aí na pele de cada personagem, eles vão mostrando com os flashbacks durante as cenas aí do episódio, coisas do passado, e essas coisas elas vão legitimando ali às vezes habilidades que eles têm, e até desconfianças, tem uma cena em específico que rola um flashback, e aí o pai ele... Tipo, você entende o porquê dele tá desconfiado ali de uma certa situação por causa de coisas que aconteceram no passado. Consegue entender o porquê que os filhos, eles têm uma relação meio complicada com o pai e com a mãe. Aí, com a mãe é legal. O drama familiar é um negócio que, a princípio, pra quem não gosta muito, parece que vai ser um negócio que vai estragar a série. Mas, sinceramente, eu acho que acrescenta muito. Exatamente, cara. Então é isso, né? Não tem mais muito o que falar, já falamos de tudo, a série é bonita, é drama. Se você gosta, eu acho que vale a pena você dar uma chance pra você poder ver como vai ser no decorrer dos episódios. É bem bonita, então você não tem que se preocupar com o gráfico, os efeitos gráficos estão realmente lindos demais. Mas vamos ao que todo mundo quer saber, Otávio. Você vai continuar caçando essa série? Olha, cara, eu vou falar que pelo primeiro episódio eu vou sim. Eu não sou muito de drama, então eu acho que se começar a ficar muito arrastado, se eles começarem a forçar muito nisso, talvez eu abandone ali no meio da primeira temporada, mas se ela continuar mantendo o ritmo do primeiro episódio, eu vou continuar caçando sim, cara. Vou tranquilamente. E você, Wallace, pretende continuar caçando? Com certeza, sim. Muito porque eu vi o gráfico bonito. O Wallace é o cara do gráfico. Ah, eu vi o gráfico bonitinho, gostei, vou ver mais. Não, mentira, eu gostei muito da premissa, eu gosto de série de drama. Cara, eu assisti Glee, cara. Glee é um dramalhão do cacete com música. Eu gosto de drama, cara. Eu gosto desse tipo de coisa, dessa parada mais família. Então, sim, eu vou assistir, vou dar mais uma chance e vamos ver até onde essa série vai me levar e vamos ver se eu vou me sentir perdido em nostalgia com essa série. Olha aí. Então vamos montar a nossa nave espacial, rezar para não encontrarmos nenhum buraco negro no caminho e vamos falar para a próxima série sobre a música e vem com a gente. Chegamos agora para a próxima série e vamos falar de uma série que saiu ano passado, em 2018, produzida pela TBS e distribuída internacionalmente pela Netflix. Estamos falando de uma animação que quase ninguém dava nada, inclusive era para ser uma animação, Otávio, que iria sair indie na internet, que eram dois amigos fazendo em casa, sabe, com dinheiro que recebendo doação do PayPal. Eles chegaram a lançar os dois episódios no Reddit. A série teve tanta repercussão que a TBS comprou, transmitiu esses dois episódios na televisão e, cara, a atração do público foi tão grande que foi mais de 20 milhões de telespectadores na estreia, isso na televisão. Vou te falar que é 100% justificável. E logo que aconteceu isso, obviamente, a TBS, que não é boa e nem nada, querendo dinheiro, já pediu e solicitou uma segunda temporada que vai sair em meados de 2019, tá em produção, e deve chegar lá pra setembro de 2019 aqui na Netflix. Estou falando daquela série que chegou silenciosa na Netflix, chegou sem dizer nada, né, cara? Alcançando nossos corações com o seu enredo simples e seus personagens cativantes. Estou falando de Final Space. Deixa eu fazer uma observação que essa série ela foi praticamente como um presente de vó. que você não espera, mas é gratificante e maravilhoso, cara. É, ela chegou sem avisar, eu assisti o primeiro episódio dela sem esperar muita coisa e acho que as pessoas só devem assistir antes de mais nada. Criada pelo Roland Rogers e produzida pelo Roland Rogers e o Devin Six, Final Space é uma série de desenho animado de ficção científica e uma comédia dramática que também tem um relacionamento familiar, dessa vez na pegada mais simples, eu diria, né? É simplificado. Na verdade, ele é profundo, mas ele é em camadas. Porque se você for analisar, é bem profundo, mas ele é apresentado de uma forma simplória. É bem bacana. Fácil de entender pro jovem. Isso. E nisso nós somos apresentados para o personagem de Gary, que está à deriva no espaço, sozinho, em uma nave espacial, que você não sabe o motivo, que você vai entender assim que ver o episódio. E ele encontra uma criatura que está sendo caçada, que ele dá o nome de Mooncake, que ninguém sabe também. Uma criatura bem fofinha, né? Um bichinho verde, com os olhinhos esbugalhados e com perninhas pequenininhas, que sabe sair por aí flutuando. E baseado nessa premissa, nós temos toda a relação dele que vai se construir junto com o Mooncake, e todos os outros personagens que vão se apresentar e que vão aparecer da vida dele, né, cara? Mas, falando do episódio em si, Otávio, por favor, nos traga-nos um resumo desta maravilha. Cara, o resumo desse primeiro episódio é que a gente conhece o Gary e, a princípio, ele parece um astronauta, um Star-Lord da vida, mas bem logo no começo você percebe que, na verdade, ele é um prisioneiro que é escravizado pela nave, e aí ele tá sendo ajudado pelo... Na verdade, ajudado não, ele é assistido por um robô psicólogo que tem como também ocupação garantir que ele não vá fugir com a nave. Olha só, hein, cara, você está contando que ele é um prisioneiro? Não é um spoiler, se você se der o trabalho de assistir um minuto de série, você já percebeu. Tá bom, vai, continua. Tá, e aí, dentro desse primeiro episódio, ele conhece o Mooncake, que é uma criatura que, a princípio, ele não sabe de onde veio, nem o que é, mas que é muito fofinho. E aí, por conta desse Mooncake ser absurdamente fofo, ele já automaticamente se afeiçoa pelo bichinho e decide que o bichinho vai viver com ele na nave. E dentro de pouco tempo, vem alguns piratas espaciais pra recuperar esse Mooncake. E aí, dentro de todo o processo do episódio, ele e o Mooncake acabam embarcando aí numa aventura espacial. Eu não vou falar muito mais que isso pra gente não começar a entrar aí no spoiler, mas, em suma, o primeiro episódio se resume aí no encontro dele com o Mooncake, né, com o bichinho dele, e com mais um outro personagem que fica também importante, um dos personagens principais da série aí, que é apresentado também nesse primeiro episódio. Não, assim, todos os personagens importantes que fazem parte da turma principal, tirando o filho do avô gato, é apresentado nesse primeiro episódio. É, não, sim, eles são, mas é que o principal é o Gary e o avô gato e o Mooncake, né, que fazem parte da trama mesmo do que acontece no episódio. Enfim, cara, agora falando sobre o episódio em si, a série tem duas em torno de 25 minutos a 21 minutos por episódio, né, curtinho. É que é o típico padrão de desenho, né? É um tipo de desenho que eu curto, que era aquela pegada que a gente vê em Gravity Falls e tudo mais, né? Que é um desenho com... um desenho pra adulto, animação pra adulto. Que ela tem uma continuidade, não é episódica. Ela é realmente uma série, série mesmo. Poderia ser feito por atores aquilo. E nisso nós estamos apresentados pelos personagens cativantes do Gary, que é a voz do Gary e do Mooncake, que é feita pelo criador, que é o Warren Rogers. Os robôs também, né, cara? Que são chatíssimos. Tem um robô lá, cara, que é muito chato, cara. Tem um puta, aquele robô amarelinho que fica voando, comendo biscoito. Puta, ele é muito chato. Mas é engraçado por ser chato. É, ele é engraçado por ser chato, tem isso. Eu acho legal o jeito que eles dão personalidade pro robô sem descaracterizar ele de ser um robô. O robô psicólogo, cara, é uma puta. É muito engraçado, cara. Tem uma hora que ele manda pro robô psicólogo, pega minha bola esquerda. O robô psicólogo manda. E pega minha bola direita, então, Gary. É muito bom, cara. É muito bom, e o bom é que, assim, ele não descaracteriza de ser um robô, porque isso é difícil de fazer. Às vezes os caras, eles querem dar uma personalidade muito grande pra um objeto que não é humano, e eles acabam humanizando demais. Ah, não. Os robôs continuam sendo robôs. Isso, eles fazem piadas que você entende que são da hora no universo dos robôs. É uma coisa que é muito bem trabalhada, é por isso que eu falo. É quase como se eles fossem programados pra fazer essa piada. Eles não fazem a piada muito com emoção e no sentido sarcástico, eles falam normal e tal. É quase como programação deles. Muito bom, eu, por isso que eu falei no começo que, assim, essa série, ela tem as piadas simplórias, ela é apresentada de um jeito muito simples, mas ao mesmo tempo ela é muito profunda em alguns aspectos. Porque se você for levar para analisar os pontos, tipo, de detalhe de criação, você vai perceber que, puta, esses caras são uns gênios. Por isso que essa série explodiu como explodiu, mesmo sem terem feito publicidade nenhuma para ela antes do lançamento aqui internacionalmente. Até ela teve uma grande repercussão nos Estados Unidos, mas fora de lá ninguém estava sabendo o que era Final Space. E quando saiu, chegou arregaçando, como o Rick Morty também chegou, porque tem uma qualidade diferenciada. O Rick Morty e o Final Space, eu diria que eles são uma evolução de série, cara. Eu acho que eles são, sim, é o início do próximo nível do que a gente vai começar a ver daqui pra frente. A última vez que eu fiquei tão surpreso com uma evolução de animação, tipo, que eu senti que, caraca, existe uma trama e tal, e mesmo assim ainda era meio... É difícil notar que tem uma trama e tudo mais, não sei se você vai concordar comigo, que é o Regular Show, o Apenas Um Show. Sim, a primeira, cara, animação que eu vi que era, caraca, olha só, é uma animação pra adulto, é pra adolescente a série. Eles realmente são jovens, tipo, as piadas estão, tipo, a pessoa que é criança vê pela loucura da parada e vai achar irado, mas você pega, a gente que é mais velho, a gente consegue notar a sutileza, eles tocando em temas e tal, você consegue perceber certo tipo de coisa que quando você é criança não consegue, e Final Space é da mesma parada, cara, é uma evolução disso, sabe? Cara, são desenhos que têm essa mesma pegada, mas eu vou até aprofundar um pouco mais aqui, porque se você for levar em consideração, essa é bem a pegada da própria Cartoon Network desde o princípio. É, não, o que eu tenho que dizer é que você falou da Cartoon Network e Final Space iria ser transmitido pela Cartoon Network. Sim, sim. Ela ia passar no Cartoon Network. Essa que é a parada, só que teve alguns problemas. Porque ela é praticamente uma sucessora espiritual daquela mesma pegada. Se você for analisar aí desenhos como o próprio Laboratório de Dexter, A Vaca e o Frango, Meninas Superpoderosas, são todos desenhos que, se você vai assistindo uma camada superficial, a gente que cresceu naquela época, assistiu esse tipo de desenho na infância, a gente assistia justamente por isso, porque era louco, porque era malucão e tinha umas piadas bobas. Mas assistindo agora, depois de adulto, você consegue ver que, tipo, existem outras camadas ali por trás, que era uma galera que estava querendo passar uma mensagem. Eu acho, inclusive, pra formar o caráter do pessoal que era criança na época, saca? Tipo, não no efeito conspiratório maluco, mas assim, de mostrar mensagens bacanas por detrás de um negócio que é muito maluco e divertido, pra que a criançada queira assistir e absorva alguma coisa disso aí. Não, e o Final Space, cara, ele também, ele toca nessa parada, nessa temática de assuntos mais sérios, né, cara? Sobre solidão, depressão. Cara, ele toca nos assuntos pesados, cara, companheirismo, família. E ele toca de uma maneira que você não fica incomodado ou você se sente triste. Tipo, ele é emocionante pra cacete, cara. As ações do personagem aí tem peso, sabe? As coisas acontecem, realmente acontecem mesmo. Um lance que eu acho que até é comparável é que a ação de Final Space é comparável com a ação de um blockbuster aí, como Guardiões da Galáxia ou Thor Ragnarok, assim. Tem cenas insanas, insanas. Apesar da animação ser bem simples, isso não é um demérito. Eu acho que os animadores até sabem usar muito bem isso, porque eles conseguem expressar numa animação simples coisas grandiosas que não daria pra você fazer num CGI, tá ligado? Uhum. Que não daria pra fazer, porque seria embaçado, impossível demais. E ali naquela animação meio bobinha, eles fazem coisas sensacionais. Exatamente, cara. E olha só, eu sei que a gente tá animado por falar de uma série que a gente gosta, que a gente assistiu tudo e tal, e a gente quer muito que as pessoas caçem, não tem nem o que falar, hoje eu não vou nem fazer a pergunta se você vai continuar caçando ou não essa série, porque tá claro pra todo mundo que a gente vai caçar essa série até o final, até quando lançar, mas nós temos que encerrar o programa por aqui, temos que puxar os nossos recaditos, não enrolar mais, né, cara? Gente, que o episódio também tem o tempo pré-determinado, né, galera? Então vamos subir a música e vem com a gente para o recadinho dos finais. We'll be right back. Agora chegamos aos nossos recaditos finais. O Otávio, que é o nosso jabazeiro oficial do primeiro disparo. Por favor, jabás e toda a sua graça e fleura. Vai, Otávio, só passa a bola pra você. Vamos lá, ouvintes. Vamos novamente fazer aí o jabazinho do nosso Apoia-se, do nosso PicPay. Porque a gente precisa de vocês, né, galera? A gente tá aqui hoje fazendo o esforcício de gravar sem o ventilador ligado. Tenho de informar vocês que aqui na minha cidade bateu 32 graus hoje. Cara, no Rio de Janeiro bateu 52 graus, irmão. Uma caixa d'água derreteu. Caraca, meu parceiro. Então, um perdão. O sacrifício maior que o meu. Calculem a nossa situação. Não. Eu não moro no Rio. Calma. Eu sou do estado do Rio. Eu não moro no Rio. É porque isso é mal de vocês, cara. Toda pessoa que mora no Rio mora no centro do Rio, né? É mais ou menos isso que parece pra gente. Pra mim também. Todo mundo que mora em São Paulo, a mim mora no centro de São Paulo. É, exatamente. É a Praça da Sé aqui do lado. Mas, enfim, galera. Calculem nossa situação. Então, vamos dar uma forcinha aqui pros Hunters, porque cada apoiozinho, cada moedinha ajuda muito, muito, muito, vocês não fazem ideia, e a gente oferece aí pra vocês em troca, em retribuição aí, a todo esse carinho, a todo esse apoio, é conteúdo pra semana toda. Então aqui no portal do Paranédia você tem aí o Nerd Maratonista, que sai todas as quintas e sextas, exatamente, o Primeiro Disparo. E temos também mensalmente o Huntercast, por enquanto, que estou pretendendo mudar isso no futuro. Também vamos... Eu não sei como é que vai ficar, mas o Mangá aqui também vai voltar com tudo. Não sei se vai voltar quinzenal ou, quem sabe, semanal. Mentira, gente, semanal não vai voltar, não. Já aviso logo. Talvez quinzenal. Eu não vou parar pra editar essa porra o tempo todo, cara. Já tenho o primeiro disparo pra editar. E o Paranerdia também, que sai quando der. Se vocês querem esses podcasts com uma frequência maior e vocês querem que eles se tornem semanal, então nos deem dinheiro, nos ajude a te ajudar para manter o site em pé e para que todo mundo saia feliz no final. Lembre-se também que nós estamos também no Spotify, que é de graça. Então, se você quiser ouvir o podcast lá no Spotify, então procura lá o canal do Paranerdia. Lembre-se que você não precisa pagar para ouvir podcast, não é isso, Otávio? Exatamente, o Spotify é completamente gratuito aí para quem vai escutar alguns conteúdos, como músicas no Random e podcasts. Então segue lá, compartilha com seus amigos, porque hoje todo mundo usa, então pega ali o link, é bem fácil de compartilhar, eu acho que muita gente ainda não usou isso. Então vamos dar uma explicadinha aí rápida. Se você for no canto superior direito da tela, para quem usa Android, você tem ali os três bolinhos, você pode clicar e a segunda opção já é compartilhar. Então é bem simples, você pode mandar aí pro pessoal no grupo do WhatsApp, para aquela galera que você tá querendo convencer a assistir uma série com você, para ter assunto para conversar. Manda lá pra galera que a gente dá aqui uma indicação rapidinho em cada episódio de duas séries. E é bem divertido, bem legal, fora todo o outro conteúdo que a gente oferece aqui no portal, que é de primeiríssima qualidade. Agora vamos com o jabazinho aí dos nossos parceiros e amigos? Exatamente, se você quiser edições para o seu podcast, edições incríveis, procura lá o Banco de Cérebros e ajude o Rafa a ficar mais rico do que ele já é. O Rafa é rico e ele precisa ficar mais rico. Mentira, o Rafa não é rico, mas ele precisa de ajuda de vocês, não que ele esteja necessitado e passando fome, meu Deus, como ele tá passando fome. Mas é sempre bom ajudar o amiguinho com edições incríveis de podcast e com um preço justo e trabalho honesto. Se você quiser conhecer a qualidade da edição dele, escuta lá o Huntercast ou o Mangaquê, né? Ou mais uma, Taberneiro também. Mas lembrando sempre que esse podcast não é editado por ele, por isso está uma merda. Eu que edito essa uma maravilha. Sempre por isso está essa maravilha de edição. Ai, ai. Lembrando que se você quiser também manter este cast vivo, esse episódio vivo, então comenta aí no site, nós estamos no episódio número 10, fale sobre as séries que falamos aqui hoje, comente e nos indique séries para que o programa continue vivo para sempre. É isso, Otávio? Exatamente. E vocês mantenham-nos vivos aí com seus comentários, com seu amor, com seu dinheiro e suas visualizações. E nos ajudem aí também, dando muitos views e muitos downloads, para que possamos procurar aí também patrocinadores. Olha só, gente. Indico o podcast para o amigo. O Primeiro Disparo é um podcast mais curtinho. Esse já é mais tranquilo de indicar, porque como é de série, então todo mundo assiste série. Todo mundo basicamente tem Netflix. A gente fala muita série do Netflix aqui, muita série do Paga Nós. Então eu acho que já é uma boa pra galera escutar e nos ajude a crescer cada vez mais, porque só a gente só consegue crescer com vocês, cara. A nossa parte a gente tá fazendo, que é editar e entregar conteúdo pra vocês. Agora a gente só espera que vocês passem para frente e nos ajudem a chegar ao estrelato, que ajuda a gente e ajuda vocês também com mais conteúdo e mais programas diferenciados. Quem sabe a gente pode fazer um podcast sobre, sei lá, outro tipo de coisa. Ah, não, eu esqueci que o Huntercast a gente aborda qualquer bosta. Aquilo lá é uma zona. Conteúdo que vocês tiverem afim também, né, galera? A gente curte muita coisa, a gente curte ciência, a gente também... Não. Ah, cara, o que você... Não. Tamo pulando corguinho já. Vamos subir a música, vamos encerrar essa merda, tamo falando merda. Não, caraca, você tá ficando louco, cara. Você lançou mesmo que a pessoa vai aprender ouvindo o HunterCast? Vamos escutar um podcast de ciência? Nossa, dá tchau, Otávio. Dá tchau que falou bosta. Eu tinha que se informar. Você viu como é que eu falo, irmão? Cara, tá, beleza. Então, galera, eu vou terminar de ensinar o Koala a falar e escrever. E aí, posteriormente, a gente pensa num podcast de ciência. Dá tchau, cara. Vamos subir essa porra dessa música. Dá tchau. Falou aí, galera. Até semana que vem. Falou, galera. Até semana que vem. Valeu. Até a próxima. Sobe a música, caralho. Podcast de ciência. Tá ficando maluco.